Já do decolagem pista 17, vento 100 graus, 119. Diga. Quatro, dois, nove, nove, decolou 5-9, controle Salvador, 1208, bom. 208, o azul, 4209, informa, bando de táxi na reta de decolagem aqui, senhora. Sim, obrigado pelo informe. Obrigado. 197, transponda. Cruzando 900 testes para o 320, na Adael. 4299, contato radar na decolagem, se der via CDDE para nível 320. Desvia para o 320, azul 4299. Nessa proxa, né, está autorizado o procedimento? Anemetro 1 não aguarde. Qual o 0 na final do R9 e Cisão? 1160, se me torna na frequência, 1-1-8-8-9-5. 295. Salvador, bom dia, Gol 1160, final do R9 da 10. Gol 1160, fuso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 119. Ele pouso na 10, Gol 1160. Autoriza Leda da presente, pousou 4299? Sou 4299, autoriza Leda. Agora Leda, 4299, obrigado. Azul 9270, sua identificação. Já soube chegada mais para nível 050, ajuste na 095. Identificou, chegada mais, zero para 050, Azul 9270. Para minha previsão, a autorização é vida 366, por exemplo. Bora 366, entendeu? Salvador, mantém 2-1-7-1, cruzando 320, para 1-1-6-0-5-7-7. Sou 2171, sua identificação. Dessa vez chegou da bolsa para nível 04010 ou ajuste na 04. Salvador, Safarra 2, Luiz Bravo. O Eduardo Sérgio 33, passou fora do capô. Palmeiras, Zulu, Índia, Bravo, na apresentação de voz, corredora externa, no meu país, reporte, através de Fora da Barra, como possível chamar para a próxima. Reporte na Fora da Barra, vai chamar o Paulo Zulu, 1130, Zulu, Índia, Bravo. Trago 2171, solicita a produção de 367. Autoriza 171, negativo, vou Serra Vito 368 para evitar a área restrita. Serra Vito 368, Gol 2171. A 3-1-1, agora se transfere para a comunicação. Pode. Gente, tem condições de agilizar manobras e alinhar na capsula no zero? Tem. Autorizado alinhar e manter agilizando o sinal 3-1-2. Juliette, que vai aquilo, acione e chame táxi. Tá Papa Tango Juliette, Quebec Kilo, autorizado táxi, a partir na Romeu. Gol 1160, sala 03, eu livro a primeira direita, sala Salvador, 1219. 219, bom dia. Bom dia. Bom dia, 1160, bom dia, segue Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, da Juliette, 1160. Alô, bom dia, é o gol 2196, informação Índia, posição meia dúzia, autorização, Porto Seguro. Gol 2196, informação Juliette, Porto Seguro, aguarde instante, cópia. Obrigado. Pushback acionamento, o plano 3179 está com nós. Está 2179 autorizado, pushback acionamento reportado. Sim, é iniciado. Na previsão, na chama eterna, frequência 198, do final 95. Salvador, muito bom. Bom dia, Chanel 63, 19, estabilizado a 2.5 milhas e 372. Chanel 63, 19, continua a aproximação. Uso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 1-1, nós, Chanel 63, 19. Autorizando o polo, Chanel 63, 19. Usa para 2409. 249, voo 2170. Azul 9270, autorizado Sierra Vita 3 Gêmea da presente, medida para o nível 050. Está presente, Sierra Vita 366, desce para 050. Azul 9270. Paciente da Juliette, quando liberação da gate 9. Aguardado, não, número 0. Andrés 179 na escuta. Afirmativo. Teria condições de efetuar o pushback deixando o ingresso do 9 livre? Afirmativo, senhora, vai deixar o 9 livre. Cliente grato, repartido. Sim, sim. 1160, segue taxa lenta, ingressa na Juliette. Parte 1, atenta ao tráfego livrando o 9. Após, ingressa no meio. Segue via PAD para o 09, após o 09 da Tanebra. Ou com o 9060. 4299, chama-se para Recife na frequência 125.1, na eterna 123.8. Ciclone, alterna 1238, azul 4299, ligado, bom trabalho, feliz ano novo. 4299, senhora. Sim, feliz ano novo. Solo 60, direção do volume 2196, por favor. Firma, autorizado por seguro, via cruzado 44, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El, Leda, Porto Seguro. Aciona 5440, controle 120, decimal 8. Autorizou o Porto Seguro, nível 360, veio para o Júlio 4 passos. Decola a 10, curva à direita, vai ser Tael Leda, depois direto para o Porto Seguro. Aciona 5440 e o controle é 208, gol 2196, confere? 2196, cotejamento correto, no 62, a reporte para onde? Obrigado. obrigado. Paratato 3179223 a bordo, Galeão 3h40. Então 3179, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Ruíndia. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 10 14, vai ver. Pátio 1, Índia 1295, 1014, gente, obrigado. Direita 129, direita 119, Curitiba 360. Cadre 259, bom dia, Juliette, informação, prepare e sair da Arvor, eleva aguardando cópia. Fala, muito bom dia, Xanema 319, livrou as escutas. Xanema 319, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Pode ler, portão 2, Xanamé 319. Aqui, Luaxé, controle 108. Avança para o lado, Francisco. 3859, autorizado Curitiba, VP021, posto com a roda, nível 360. Decola da 10, primeira curva vai à direita. Segue perfeito saída, Arvor, Elefa, aciona 5445. Controle 120 do Simulator. Gente, autorizado até o destino, conforme solicitado de apoio de voo repetitivo, VSR até Curitiba, VSR 21. Nível autorizado 360, pistola de 10, com a direita para decolagem, sai da árvore, transição Elefa 544, segundo transponder, controle 208. Chamará quando pronto para o posicionamento, com frequência, na frequência. 359, corrijamento, correto? Fala, Gol 2196, na posição 62, para o pushback acionamento. Gol 2196, no 62 autorizado, pushback acionamento, repostado. Autorizado, chama a emoção, 2196. Afirmo, meu 311, Juliette, portão 2. Uma autorizada Renaz e resposta da consulta 366. Pastoral 9270, cadê a aproximação? Semitorna, frequência 198, Torre, frequência 190, Mamás, 5 azul, 92770, bom dia. 5, ajuste 90, 14, novo. Se a Ponte Féria via Patíndia, lá sua orientação. Obrigado, bom final de semana. Torre Salvador, bom dia. Azul 9270, estabilizada, Rinar, Pisonza. Azul 9270, continua a sua aproximação, aguarda a aprovação do voo. Continua a aproximação, aguarda a autorização. Azul 9270. Decolado 114, chame o controle, frequência 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8. Azul 9270, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 12 minutos. Pouso autorizado, pista no 0, azul 9270. Oi, bom dia. Bom, 2 anos e meio, pode estar pronto? 7. Essa visão fazendo a final, obrigado. 2196. 35, 2196. Aguardando, 2177. Dois anos e meia está pronto, é autorizado e qual de imediato, ok? Sim, acho que não tem por certo. O Zé Neto da Kilo, em até 5 condições visuais, não atrasa o funcionamento do controle reportar, processo livre. Direito 219, azul 9270. O 2171, foi autorizado, pista 90, vento 0, 90 graus, 92. Livre pouso na 10, 2171. 1. Autorizado, tanque, Alfa Juliette, portão 1, azul 9270. 9000 autorizado a alinhar e manter piscina 0. E manter piscina 0, Gol 2196. Salvador 3259, ponte 4, frente da Juliette, agora pronto para o estacionamento, bom dia. Padrão 259, correndo daqui do solo, Embraer partindo no 1 e inicia o chantagem. Confirme, Padrão 259. Padrão 859, Embraer parqueando no portão 1, livrando a retaguarda e inicia o pushback, reporta a taxa. Avisou a comenda, coordenar, chamará, Padrão 359. Visão 96, decolagem autorizada, 1 centena com 10 nós, piscina 0. Deve decolagem piscina 0, 296. Autorizando 7900 Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Confirma 251, 3179. 125.1, alternando 123.8. Gente, bom final de semana, tá? 3179. 71, Alfa, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 2179. Gol 2196, passa 1760, muito bom dia. Gol 2196, contato radar Lida, presente o 2196? Obrigado, 2196. Reporte atravessar a Bahia. Ok, 510, ajustão 0105, do código 0115, reportará a travessia de todos os anos. Já a próxima, na edição do hospital de Suburgo. É na 6250, a sua identificação. O seu aviso vai dar mais para o nível 050, ajuste na 014. Antônio Salvador, bom dia, do 1184, informação, Júlia. Do 1184, a sua identificação. O seu aviso vai dar mais para o nível 060, ajuste na 014. Essa é 060-014, do 1184. Então, 296, pode coordenar pra gente, vai direto pro seguro, por favor? 296, agora. Obrigado. Estamos em torno de 10, mas 50 cidades, 1.510, o Salvador na 014, e reporte em direção do Correio Interlagos. Bom dia, são 3859, autorizado alinhado e decolado, 1.0, vento 1.20 graus, 1.29. Gente, autorizado alinhado e decolado, 1.0, são 3259. No papá, Mike, Golf, Mike, bom dia. Informação, Juliette, confirma em terça de voo? Sim. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, confirma a altitude solicitada? Lima, Aciane, código 01... 1-4, inicialmente autorizado seguro para o nível 050, o agente Salvador na 014. 4, controle 1-2-0-8. Golf Mike, corredor Axé, confirma o pátio e o PLB? Copiado 1153, Matheus em condições visuais, frequência livre. Sim, é o Michael Mike, prossiga. Ao centro, vou fazer uma Ana 2, mas o 296 está no centro de cima, frequência Ana 2, 5, décima 1, eterna Ana 2, 3, décima 8. 251, 238. Cima. Obrigado. É o 28, chame o controle, frequência no 20, décima 8. 208, muito bom dia, obrigado. 328, pronto. Com 3859, contato radar na decolagem, se da via sair da rua para nível 360. Arco 360, 3259. 2497, informação Juliette, aguarde coordenação para o nível 340. Afirmo 300, copia? Tan 3497, autorizado Guarulhos, meu Buzulo 10, após conforme rota, nível 300, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5457, controle 120, decimal 8. Tan 3497, cotejamento correto, apenas confirmando a transição, Motiva, no 10, reporte pronto. Sou 184, autorizado o senhor para 366 da presente, me estiver para 4.000 pés, o ajuste no 0.4. Essa 4.2, se arrebita 366.014, gol 184. Ingresse nem litoral, chame controle, 108 é. Do 4450, a sua identificação, deixa eu ver chegada maior para nível 080, a gente é 094. Vamos para o 080, 4450. Tango Whisky, Kilo Zulu, mantém 5.6 na 1.500 pés, reagiste a salvadora na 0.15, reporte ingressão no corredor intervalo. Reportar a mente lá, já que minha dúvida é boa. Visual pro campo, Juliette, 5.5.10. Tango Vitor em Juliette, estamos bem na frequência 1.8, decimal 9.5. 1.8, 9.5.10. O Salvador é o Mike Wolf Mike. Papapá, Mike Wolf Mike, mantém 5610, o nome é 10, corredor até, é posto entre a Leite Caralho da Barra. Passei, que parado também da hora da Barra. O Mike Wolf Mike vai se deslocar para dentro da água para ir daqui a pouco, ok? Quilo Romeu, acho que o atendimento correto confirma o PB? 02, acionamento táxi, chame a torre 118, decimal 95, mão 1. Alvador, boa tarde. Bom dia, Xana 63, vamos para o Juliette, por favor. Xana 63, 11, informação em Juliette, Guarulhos, pronto, Robert. Copia, Xana 63, Juliette. Xana 63, 11, autorizado, Guarulhos, VPZL 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Nael, Leda, Motiva. Aciona 5463, controle 120, decimal 8. Guarulhos, autorizado 360, decolador 10, curva direita da Elda da Morte, VPZL 10, acertar o Baté, aciona 5463, 108, controle, Oxana 6311, está na ponte 2. Oxana 6311, fechamento correto, reporte para o pushback, acionamento. Chamará. Canal 6250, Sami Torre, na frequência 198-695. 295, Canal 6250. Após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5433, controle 120, decimal 8. Serra Vista 3 é minha, gol 194. Controle para a porta 2, Serra Lima, ideal, descida. Então, meu filho, Serra Lima, desça para 4 meu pai, se vai deixar na 0 na 5. 4 meu pai, 1 a 0, para 5, que é Serra Lima. Controle 208, azul 9149. Azul 9149, planejamento correto, apenas confirmando após a Elefa, voa a posição TOSOP. Após a Elefa, TOSOP. Azul 9149. 9149, Nuno, reporte para o pushback, acionamento. Reportará para o pushback, acionamento. 9149. Comissão prejudicada na frequência 128, decimal 8, a perna 126, decimal 0. 128, 260, com restrição 329. Xené 6250, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 129. Xené 6250, Xené 6250. Pista 20 de julho, aos 38, efeito 180, reporte livrando, parte 4. Meu filho Serra Lima, após o TAP, voa Serra Vita 366, descida para 2500 Paulo, o ajuste na 0-4. Após o TAP, Serra Vita 366, ajuste na 0-4. Azul 4450, autorizado Serra Vita 366 da presente, descida para o nível 050. Serra Vita 366 da presente, para o 050, Azul 4450. Serra Vista 366, gol 1184. Gol 1184, chame torre na frequência 1198, decimal 95. 1895-14, gol 1184, bom dia. Torre do Salvador, bom dia, gol 1184, final da 1-0. Gol 1184, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, gol 94. Curva à esquerda 10 graus para usar a formação pesada. Acelera a nave. Tira o Serra Lima. O Serra Lima é autorizado. Apaga para mais de 2 mais, mantém-se em condições de usar, frequência livre da presença, reporta a terra. Então, o que você vai ver, chame torre na frequência 1-1-8-2-9-5. 695 graus, tudo bem. Redução Salvador, com aquele carro de harmonia, o Papatai Lua, isso aqui no Lula. Bom dia, o Esquilo Zulu, reporte vertical da RMA. A vertical da RMA, pode durar 1.500, senhor? 3A, 1.000. Valeu. Chame 6250, aos 4, 1, direito, 1219. Direito, 219, chame 6250. Azul 2590, desço para nível 060. 060-2590. Então 3897 no 10, autorizado a rebaixar. Alô, 7197 da informação de LED, posição 5 para a conta Congonhas. Alô, 2171, bom dia, informação Juliette, prepare saída Dael, Leda Monte, vai aguardando cópia. Dael, Leda Monte, vai aguardando, voo 2171. Depois da Aral 366, desce para 2500, azul 44, estudado. Controle voo no 648, bom dia, passou 180, pode voar 372. É, de Lima. Mantenha 13 Mário para que o vídeo está chegado, após desce para nível 070, número 4 na aproximação. Afirmativo Mário, 070, meia madrugada. 372. Chame para o cancelamento, que o céu ali. Chama na Lima. E Quilo Zulu, foi autorizado, pista 97, vento 100 graus e 129. Sai com 12, Luiz Ana 7, passou pra voo, Quilo Zulu. 160 a bordo? Afirmativo. Puxando M3 de 1, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 15, no voo. Ativo, então, Puxando M250, ingresso a Juliette, portão 3. Paulo Leão Crio Serra Lima, passou no Serra 2372, na presença solicita cancelamento das regras de instrumento e base pela direita da Morfete. Crio Serra Lima, cancela o instrumento aos 44, base pela direita autorizada, reposta na base, baixar travado. Excelente, reposta na base, baixar travado. Serra Lima. Bom dia, gol 1-1-1-2-4. Gol 1-1-8-4, bom dia, autorizado o táxi civil Alfa, reporte antes da Juliette. Aqui a Alfa vai tomar a Juliette, do 1-1-1-8-4. Zulu Novembro, transporte de enfermo, confirma o nível 085. Marcos Zulu Novembro autorizado, Serra Novembro Índia, uniforme, nível 085, decola da 17, primeira curva direita, segue corredor Axé, aciona 5426, controle 120, decima 8, inicialmente restrito 1 no 10. 00 graus, 1, 2, 1. Tenente Lima. Salvador, tá 3296, passe 180 para 150, informação Juliette. A 3896, sem identificação, gostou de chegar da Mari para nível 060, ou adiciona 095, número 4 na aproximação. 61095, é o número 4, tá 3296, chegada da Mari. O 366 avisou a copista, o azul 4450. Azul 4450, sem detalhe na frequência, 198, decimal 95. 795, 4450. Azul 2590, desça para 2500 pés, o azul chama 0195, autorizada Renazzo, reduza para 2009. Reporta para a sua vida 3 anos. 2500 pés, autorizada Rinaldi, reduzindo para 2009, informará o 366, 2590. Número 1495, meu voo. 184, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1184. Fala, já tem autorização do voo 2071? Afirmo, voo 2171, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Pesulo 10, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El, Leda, Motiva, aciona 5474, controle 120, decimal 8. Autorizador São Paulo, a Pesolou no 0, conforme o plano, nível 360, decolada no 0, curva direita, transponder 5474 e o controle 208. Confirme a saída e a posição. Da El, Leda, segue Motiva. 2171, no corejamento correto, no 5, reporte pronto. Outra próxima, ficou 2171. 4450, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 129. Fecha o repouso, 4450. Chiné 6311, decolada aos 48, chame controle, frequência no 20, décima 8. 208, vai chamar a 6311, obrigado, bom dia. Para o Cristian Lima da Internet, vai ter que passar aí alguns minutos para poder retornar. Ah, ok, gente. Para o táxi do 3497, 179 a bordo, 4 horas com fim. 3497, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão na 0. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, adiciona 015, segue a voz da companhia frente via Índia. Segue a voz da frente via Índia, ponto de espera da 10, 295, 3497. Fala, voo 2171, puxa pega acionamento, posição 5. Voo 2171, 115, aguarde. Aguarda. Confirme o horário do plano. Azul 2590, bom dia. Azul 2590, bom dia. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, 2590. Gente. Kilo Romeo Oscar, vento 100 graus, 12 nós, decolagem autorizada, pista 97. Para cópia guarde. No Novembro, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97, Zulu Novembro. Autorizado, após a passagem do Eco Zulu Novembro, autorizado o cruzamento, reporte na aeroestrada, livrando frequência. Aqui fica a base de estação de VAR, inicia voo 2175. Kilo Romeo Oscar, decolado ao 51, ingresso corredor Axé, aguarde transferente. Axé, Kilo Romeo. 2590, pouso autorizado, pistão 0, vento 900 graus, 129, ajuste 1014, informação de tráfego. Aeronave à sua direita, mantendo 1000 pés, linha litoral sul, não irá interferir. Gente, livre pouso, azul 2590. Ciente, Kilo Sierra Lima, bom dia. 3296. 3296, para quem? Da proa do Ciente 366. 2896, autorizado, início da para 25000, registro na 095. Autorizado do... descendo para 2500, da... 3500, da 3896. Passou 366, voo no 648, avistou a 2800. Voo no 648, reduzido para você de aproximação, se me torna na frequência 198, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, vai passar o 372. Bom dia, gol no 648, continue a aproximação, agora ajusta livre. Foi. Passou o farol de Itapuã, Kilo Romeo Oscar. Gente, agora transfere controle no 20-8, o Kilo Romeo Oscar para regresso, bom voo. 208 já. O 2065, bom dia, informação Juliette, número 2 para cópia, prepare saída da Elder da Motiva. Estima estimado para pouso. Estima ao 15, seria possível voar direto o morro 2,5? Confirme, 1215. Estimativo, 1215. Autorizado direto o morro, confirme a distância para matar. Confirme. Autorizado direto morro, em seguida para 25007. Opa, direto morro, 2,5 km. Azul 2590, no solo 54, direito, no 21-9. 219, azul 2590. 2065, número 2, prepare Dael, transição ótima. Voo no 648, pouso autorizado, pista 90, vento 08, 0 graus, 129. Teve pouso lá no 0, voo 648. Tango Eco Zulu November. Mantenha atenção. Traz, corredor até, quando precisa, magnético dá para cima. Estimativo, é 250, se possível, vai direto e atenção por 085. Tudo bom, November, autorizado, autorizado direto de China, autorizado tudo para nível 085. Estimativo, vai direto de China, vai acender por 085, é tudo November, muito grato, senhor. Tudo bom, November, quando possível, estimado para pouso. Estimativo. Dado 1235. A Patrícia Romeu Golf, pronto, cópia. Patrícia passando 3869, repasse para a ponte Serra Vitor 366. Ponte passando Serra Vitor 366, 329. Pode prosseguir 2500. Afirmo, está 3869, desce para 25003. Autorizado, está 3869. 271, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, Levate 1, Índia, ponto de espera, torre 1182195, ajuste no 014, morro. Ok, ponto de espera, chama a torre 1895 com 1014 no 2171. 48, no solo 56, direito, 121, leste 19. Direita 219, bom dia. 9149, coordenem com a equipe de sala, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, inicie chame táxi. Coordenando assim que o Boeing da Gol livrar, inicie o Boeing da Gol, 9149. Paulo Gol no 648, livrou, bom dia. Gol no 648, autorizado táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, vai informar para o ingresso, pátio 648 da Gol. Solução 3296, final, pistola 0. Capatão Eco Delta Fox Trash, confirma o horário do plano. Este aguarde, coordenação conhece, não possui plano do sistema. A segunda aeronave que chamou foi o Papatão do Vitorinho de Juliette. Um ajuste para o Romeu, está ajuste 1014. 3296, final pista 3296, todos autorizados, pista 90, vento 080 graus e 909. Todos autorizados, 3296, pista 90. Então 3304, decolado 58, chame o controle 120, decimal 8. 208, tá, 3304. Controle, tá, 3304, árvore elétrica. 3304, contato radar na decolagem, toda via da arma para nível 360. Via 360, tá, 3304. Conforme rota, nível 100, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5471, controle 120, decimal 8.